não era assim, não era assim. Não corra o risco de ficar alegre pra nunca chorar. A gente não era assim, não era assim. Encosta essa porta que a nossa conversa não pode vazar. A vida não era assim, não era assim. Bandeira riada, folia guardada pra não se usar. A festa não era assim. Já está chegando.